Eu vou te apresentar, eu vou te apresentar. Conceito A, A, A. Vou te apresentar, Jesus, vou te apresentar. Jesus, A, A, A. Dias difíceis vêm, aumenta a fome, suja a sede. No desemprego nos vemos como um peixe na rede. Manipulados, um sistema que diz pra comprar. E a criança de 3 anos já pensa em gastar. Se eu não comprar, quem é que paga seu salário? Se eu gastar, quem põe comida no armário? Que vive pela cautela, nem sempre é coração. Se tô presente, minha família fica sem feijão. Se acha que já tá bom, não viu o outro lado. No seu salário, o governo também ganha encargos. E quem define, confere se aplicaram certo. Quem sobrevive com salário que não paga um teto. No mensalão, caixa 2, corrupção, ladrão. Eu sempre ouço e comento, cê concorda, né? Não, mas será que sou honesto a ponto de falar? Será que eu já peguei um troco a mais no bar? Se é no muito ou no pouco, ser humano falha. Pra Deus não importa a quantidade, posição que estava. Se é político ou não, pra Deus é tudo igual. Você roubou quando não devolveu um real. Um real. No mensalão, passar a mão em você. Integridade no caráter você costuma ter. O ser humano é complicado e desonesto. Nem sempre olha o outro lado e acha que tá certo. No mensalão, passar a mão em você. Integridade no caráter você costuma ter. O ser humano é complicado e desonesto. Nem sempre olha o outro lado e acha que tá certo. Não passa um pano pra ladrão, sou pra ladrão de Cristo. Que saqueia o inferno e tira a vida do abismo. Nem sou fã de político, não caio em suas redes. Esse não faz o meu tipo, porém oro por eles. Tá embaçado no mundo, tem atrito demais. Faz projetos, põe na mente e nem sempre sai. Tem que orar pra poder conquistar. O testemunho elevado a um conceito. Não é que eu quero desacreditar, fraquejar, mas o mundão tá cruel demais pra continuar. Cê vai andar devagar? Cê tá ligado que sem Jesus Cristo não dá, né? E aí, cê vai parar? Cê tá doido, mano? É hora de aceitar. Cê não conhece? Eu vou te apresentar. Sua vida vai mudar. Demorou, vai lá. Eu vou te apresentar, eu vou te apresentar. Conceito A, A, A. Eu vou te apresentar, eu vou te apresentar. Sim, Jesus, você pirou. Pirou, pirou. Você marcou. Num mundo sem verdade, sem solução pra dar.